aqui no plantão, tranquilinho com a camisa do timão. Pode até pensar que não, o tempo voa, tô à toa. Sexta-feira sem rolê, catuaba e uns beat bom. Aqui no abril o calor é covarde, eu só tenho 9 pra mais tarde. Pela persiana empoeirada, a vizinha se trocando, que delícia, me olhando, eu só flagrando. No ACG tem uns loops, eu gosto é dos boops. Tá tendo uns trampo roots, eu sei que é bom, faz tão bem. Observe a simetria, põe o melhor beat no repeat, rime conforme a melodia. O foco é desenvolver, então só agradeço. As trick é cabreira, as track é sujeira, não tem problema. Disposição pra bolar e acender. Aqui só bate sol depois da 1h30. Reclama não, porque a coisa tá feia. Underground produção, causa indignação. Risco do DJ, esse aqui é o hit do verão. A chuva vai trazer tranquilidade pros meus iguais. Agora eu posso ver, que é só viver. Assim que chama a chuva, novos ares ao amanhecer. A chuva vai trazer tranquilidade pros meus iguais. Opções tão triviais, os dias tão iguais. Tempestade longe, riscos potenciais. Ruivas nascem, super dosagem, suave a decolagem. Me sinto no avião, dando pane na aterrissagem. Então só observo a paisagem, mas que viagem. Entendo, faço parte, sua carta é pouco pro meu zap. Me equilíbrio propenso, num carrinho bem naipe. Onde o ar é bem mais denso, penso miro transcendente. Onde o clima dita a vibração do ambiente. Indiferentemente, a causa é urgente, mas pra eles tanto faz. Entre tempos relativos, paradoxais, nada demais, normal. Aqui só bate sol depois da 1h30. Reclama não, porque a coisa tá feia. Underground produção, causa indignação. Risco do DJ, esse aqui é o hit do verão. A chuva vai trazer tranquilidade pros meus iguais. Agora eu posso ver, que é só viver. Assim que chama chuva, novos ares ao amanhecer. A chuva vai trazer tranquilidade pros meus iguais. Opções tão triviais, os dias tão iguais. Tempestade longe, riscos potenciais. A vida é uma estrada, eu acelero 2.0. Na curva tem radar, muito cuidado, sai da frente. Deixe a esquerda livre pra quem quer passar. A vida é uma estrada, eu acelero 2.0. Na curva tem radar, muito cuidado,